contramão da vida eu acelero bem mais. E quem não corre comigo vai ter que ficar pra trás. Fiz a minha cara com problemas reais e tô dando motivo pros haters falarem mais. Mudei a estratégia, segue o mesmo plano. Novas contratações, novos atletas do ano. Valorizando o passe, tô só começando. A régua ainda é bala e eu que vou descarregando. Propagando caos, dobrando a ambição. Padronizamos o costume de fugir do padrão. Chamei de Frank Lucas, nunca Tony Montana. Muita honra ao meu mérito, longe de status fama. Vestimento sagrado, foda-se os danos. É a barca apagada e dessa vida que quebramos. Tentaram me brecar, mas o trem bala não para. Tentaram me tirar, eu larguei do soco na cara. Canelada do Anderson, sei igual com sete irmãos. Vejo o topo dessa merda e nem tirei o pé do chão. Mob é 7-9, nós é 7-1 sem Salemão. Nós é 7-1, então faça a reação, Galvão. Que é bloco, mar, é carnaval. Igual mata, melhor que esses caras, tudo vem que é funeral. Dropamos medalha de ouro, enquanto os máximos medalha de honra ao mérito. Jogador cara, eu sou futuro, eles ainda são gandula no pretérito. Tô dando um papo de visão, como você se sente vendo um preto em ascensão. Os X9 conversaram, nós segue passarinho já que eles não passaram. Pediram pra eu não comentar, já fiz dread, tô rimando pra caralho só pra imitar um BK. Pediram pra eu não comentar, mas joguei tanto esse ano que impossível era os caras não convocar. E joga sensação, joga sensacional. Aviso pros rival, firma a bunda que lá vai pau. Meu bright é G-Shock, tô olhando que é choque. Se tem dispor, troque, antes que eu te soque. De nós é Xerox, tu vem de boa toque. Nós vai pesado pra caralho, Deus te reboque. Avancei quilômetros, eles andaram centímetros. Correndo contra o cronômetro. Coach, conheço cada metro desse campo, já tem um bem. Coach, hoje é mais fácil, é um like, é um name no game. Basta um touch, eles citam meu nome, eu não preciso. Thank you so much. Batizado César, nome de imperador, me mantém pé na dor. Sonho em ter um milhão, em ter de milão, em ter um milhão de vilão. Destaque, 2 milhões querendo jogar no ataque. Na terra onde nascem os craques, 2 reais numa pedra de crack. Todos querem o pódio, mas só pode um. Pódio, episódio comum, come on. Ninguém lembra de quem fica em segundo, tá bom? Só não se esqueça de que o mundo é redondo. Eterno retorno, tirei seu sono. No caixão de terno, pelado no trono. Eu tô cagando, só pra lembrar que essa merda já tem dono. Meus amigos correm, eles são atletas do ano. Meus inimigos falam, só se fodem, eles são atletas do ano. Eu vejo o tempo passando, meu único segmento não se perder. Eu vejo as coisas mudando. Ei, você travado no mesmo proceder. Atleta do ano, é, no corre de não me foder. Eu vejo os bicos chorando, enquanto eu vejo os meus vencer. Eu vejo o tempo passando, meu único segmento não se perder. Eu vejo as coisas mudando. Você travado no mesmo proceder. Atleta do ano, no corre de não me foder. Eu vejo os bicos chorando, enquanto eu vejo os meus vencer. Esse é flow de anjo verdadeiro, som de placa. Placa, placa. Esse é flow de anjo verdadeiro, som de placa. Placa. E no mundo onde quem não gosta, tá na questão de mostrar do que quem gosta. Então entrei em campo, eu dominei a bola. Meu gol são minhas linhas na sua memória. No mundo onde os campeões se perdem, no mundo onde os peões se medem, se marcam, se matam, sai mais um de campo contundido na maca do legista. Os meninos são jogados no sereno, as meninas jogadoras igual serena. Com desculpas, clima não vai serenar, tá? Armas cantando na sua janela, serenata. Os bandidos me reconhecem, empresários me reconhecem. Um correria só de olhar no olho, reconhece o outro. Mundo de aliança, acrescentei um elo. No futuro meu filho vai tá pra mim, roça ainda pro Marcelo. Ei, sem deixar vestígio, clareio a visão. Meu único vício, expansão, sem reabilitação. E aí eu faço notas, eu gasto notas, trato. Ainda te dou umas notas, abro a loja e te vendo a visãozinha nova. Um criminoso flow, jogo no meio de campo. Minhas reservas esquentam no banco. Tudo do jeito que eu sempre quis. Eu que tenho os cartões, ela me chama de juiz. Só um time, só um lado, isso não é jogo de dados. O universo a meu favor, vão até te dizer que eu ganhei roubado. Pode até se dizer que eu ganhei roubado. Pode até se dizer. Fora Temer também, é o creme de Zen. Não me convidaram, mas entrei tremem. Se o tema na resenha agora é Febem, que a ceia causa inveja. Eu sei que pra voltar, 10 anos atrás, 10 minutos. E se voltar despreocupado, ficarei com tudo e todos. Pra cor sem postura, de longe deixo, natureza cuida, aprovação, oposição, que se foda, MCs, pobres ou ricos, na arte do rap, chove Romero Brito, com fã de hip hop não, de buchicho, que fez dinheiro pra caralho, vão saber, se um dia eu precisar, vou roubar de você, nada pessoal, assim é meu Olimpo, como um deus me sinto, só de tá vivo, longe disso, sigilo, camorra, skills to pay the bills, ou morra, virando piada, vai se dar bem na zorra, Paula Lavini, contrate essa porra, minha meta é virar mito, e não meme, do causa lama, do Mac ou Henny, daquele jeitão anormal pra PM, ciclone na rima, quem diga supreme. Juntei todas as peças, agora eu me sinto forte. Cada vez menos acostumado a contar com a sorte. Garrafas de uísque já não saem do meu corte. Eu vou ser grande igual Garrincha e depois morrer de cirrose. Tipo de Dico, só jogador caro. Só que eu bebo fora e dentro do trabalho. Acelerando o passo, valorizando o passe. Então passe, vesti a 7-9 e fui pro ataque. Ha, qualquer dinheiro que me der é pouco. Caramba, acelera e me passa a porra da grana. Que agora eu tô no gramado e tirei o pé da lama. Fudendo com o jogo e ainda nem fiz minha vingança. Pode dar seus vexame que é a sua cara. Se quiser vir pro problema, eu tô na mesma casa. Com a minha roupa cara, com a minha vida cara. E vocês só vão me ver no chão se eu levar bala.